Resumo do plenário. A Assembleia Legislativa do Rio aprovou nesta quarta-feira, 7 de agosto, em primeira discussão, o projeto de lei 749 de 2011, que aumenta o registro dos hóspedes dos hotéis localizados no estado. Ele acrescenta o registro por escrito e a gravação de imagens à norma que estabeleceu o controle informatizado da entrada e saída dos hóspedes. O autor, deputado Luiz Martins, do PDT, defende a gravação das imagens. Primeiro que todas as portarias de edifício hoje têm esse sistema. E nós temos visto aí o assassinato de uma pessoa, de um garoto em Caxias. Isso facilita a identificação no caso de crime e outras coisas. Então não custa nada o hotel ter e manter o arquivo, que melhora a questão de segurança e as pessoas vão pensar duas vezes em utilizar. Nós tivemos exemplo claro que foi essa questão do assassinato daquele menino em Duque de Caxias, depois em Volta Redonda. O projeto volta à pauta para a segunda discussão. Reportagem Ronaldo Ribeiro.